Então nós de novo aí, certo? Seus manos seguem copiando os gringos piques lasso. Escorpião na tatuagem de XFE. Zera fé, 30 quilos Santa Fé. Posso ir preso se os vermes abrem meu bloco de nota. Verso pra caralho, vingativo é o gato de bota. Essa porra não é fábula, uma noite mal aloca. Dois malucos na XJ com uma bag de entrega. Assaltando quem passa na área dos seus colegas. Bagulho é legas, negas até quando tá caída. Fraqueza do homem e nunca assumir o assumido. Sua fonte de rap esgota e o brilho vai sumindo. Esse brunch matou minha larica, avocado touch. Best French toast, West Side Coach. Olhando pra frente eu me sinto Bolt. Coach é o caralho, é só numeração raspada. Golpe de cartão e uma pá de outra cilada. A cinza vem dobrando na esquina com o vidro baixado. No sinaleiro mochilinha só tampando a placa. Cortando giro, xinga a mãe dos policiais de vaca. Sem novidade, o fuzil canta, os caixão são lacrados. A imprudência é sempre atrás do favelado, que é ensinado na paulada e perde o senso do que é errado. Sem medo de que vá sujar seu nome. Puxar o gatilho é a sensação de ser mais homem. Talvez o fato de não ter sido um menino no fim se torne um motivo de ter seu corpo estirado. Estico mais uma linha, vou mandar pro cérebro. Cês não tem cérebro e só pensa que o objeto falha. Só best-seller no meu bloco, eu não pago de célebre. Pastor erguida com teu ego, eu sou tipo Bin Laden. Alfred Kruger no teu sonho causando desordem. O Ghostface que te liga e pergunta da cena. Minha caneta é uma faca e cês são rechonchudo. Sou filme de terror que se assiste no mudo. É o Fred Krueger no teu sonho causando desordem. Posto erguida com teu ego, sou tipo Bin Laden. Austrália, jovem lustro.